Todo mundo fica com medo às vezes. Até um ursão velho como eu. Ah, é? Estou aqui, louco pra correr. Tem algo bem ali que só me faz tremer. Aposto que é um monstro que já quer me pegar. E talvez me pegue quando eu me virar. É um pano! Oh, que bobão! Não há por que ter medo. Ligo a luz, não tem monstro. Viu? Não há por que ter medo. Mas que bobão! Você está quentinho, pronto pra dormir. E ouve de repente algo explodir. Muita luz piscando e um vento assustador. Parece até um filme de terror. É só chuva. Ah, que bobão. Não há por que ter medo. Chuva e vento. Não tenho preocupação. Não há por que ter medo. Oh, mas que bobão. Meu Deus, que breu, não consigo enxergar. A casa não tem luz, não sei onde ligar. De repente vejo algo que dá o maior susto. Que horror, não! É um grande urso. No espelho! Ah, que bobão, não há por que ter medo. Se estou com medo, ligo a luz então. Não há por que ter medo. Ah, mas que bobão. É, mas que bobão. Oh, mas que bobão.